Richard 7, página 51. Quando Richard entrou na Cooper's Arms, arrancou William Henry à sua cadeirinha alta e abraçou-o com força, contendo o impulso de o apertar e esmagar até a criança ficar sufocada. William Henry, William Henry, como gosto de ti. Como da vida, como do ar, como do sol, como de Deus no céu. Depois, encostando a face aos caracóis do filho e de olhos fechados, sentiu um leve tremor convulso perpassar o corpo do rapazito. Era invisível, tal e qual o ronronar de um gato. Descobriu-o apenas com as pontas dos dedos. Uma angústia vibrante. Angústia? Por que essa palavra? Abriu rapidamente os olhos e segurou o filho a alguma distância, observando-lhe o rosto. Secreto, fechado. Não pareceu ter-te sentido a falta, disse Dick naturalmente. Comeu tudo o que tinha no prato, acrescentou Mag com orgulho. Mostrou-se alegre como um passarinho na minha companhia, disse Peg, com uma dissimulada centelha de triunfo. Richard sentiu os joelhos fracos. Sentou-se numa cadeira junto ao balcão e acariciou de novo o filho. O leve tremor tinha desaparecido. Oh, William Henry, em que pensas tu? Achaste que o papá nunca mais voltava? Até hoje, o papá nunca estava mais do que uma ou duas horas longe de ti. Alguém se lembrou de te dizer que o papá voltava ao fim do dia? Não, ninguém. Nem sequer eu. E tu não choraste. Não te recusaste a comer, nem te mostraste preocupado. Mas pensaste que eu não voltava, que eu não estaria aqui contigo. Vou estar sempre contigo, murmurou ao ouvido do William Henry. Sempre, sempre. Que tal correu? Perguntou Peg, que mesmo 18 meses depois continuava a observar Richard com William Henry e a sentir-se surpreendida com a sua fraqueza. Ou seria ternura? Não é saudável, pensava. Precisa do nosso filho para alimentar qualquer coisa dentro dele, qualquer coisa que não tenho ideia do que seja. Bom, eu gosto do William Henry, tanto como ele. E agora surgiu a oportunidade de ter o meu filho para mim. Correu bem, disse Richard, respondendo-lhe à pergunta e olhando a seguir para Dick com um ar um pouco remoto. Ganhei hoje 2 libras, meu pai, uma para o senhor e outra para mim. Não, disse Dick bruscamente. 10 shillings para mim, 30 para ti. Essa quantia dá-me para viver até se não tiver clientes. Pagas mais 2 shillings pela alimentação da tua família e guardas os outros 28 shillings para ti. Tenciona pagar-te todos os sábados, espero eu. Nada dessas histórias de só pagar ao mês ou quando receber o dinheiro da mercadoria. Todos os sábados, meu pai. Nessa noite, quando Richard se voltou na cama à procura de Peg para lhe levantar cuidadosamente a camisa de dormir, a mulher bateu-lhe nas mãos numa recusa. Não, Richard, murmurou ferozmente. William Henry não está ainda a dormir e já tem idade para entender. Richard ficou na escuridão, à escuta dos roncos e assobios do outro quarto, cansado até aos ossos daquele trabalho pouco habitual, porém completamente desperto. Aquele dia fora o princípio de muitas coisas. Um emprego, a trabalhar no que adorava, a separação do filho e da mulher que amava, a percepção de que podia magoar inconscientemente as pessoas de quem mais gostava. Devia ser mais simples. Nada o conduzia, exceto o amor. Tinha de trabalhar para sustentar a família, para ter a certeza de que não passavam necessidades. Porém, pela primeira vez desde que casara, Peg afastara-o, batendo-lhe nas mãos, e William Henry estremecera como um gato a ronronar. Que posso fazer? Que solução arranjar? Hoje cavei sem querer um abismo, embora com a melhor das intenções. Nunca pedi muito, nem esperei muito. Apenas a presença da minha família, Aí reside a felicidade. Pertenço-lhes e eles pertencem-me. Ou, pelo menos, assim pensava. Será que se cava sempre um abismo quando as coisas mudam? Quão profundo? Quão largo? Senhor Habitas, disse ao amanhecer do seu segundo dia de trabalho, quantos mosquetes espera o senhor que lhe faça por dia? Thomas Habitas nem pestanejou, raramente o fazia. Porquê, Richard? Não queria ficar aqui do nascer ao pôr do sol, senhor. Não é como nos tempos antigos. A minha família também precisa de mim. Isso compreendo, disse delicadamente o senhor Habitas. Esse dilema é insolúvel. Trabalha-se para ganhar dinheiro e garantir o conforto e o bem-estar da família. Porém, ela necessita mais do que do dinheiro. E um homem não pode estar em dois sítios ao mesmo tempo. Pago-te por mosquete, Richard. Significa tantos quantos quiseres fazer. Encolheu os ombros num gesto estranho. Sim, gostaria de 15 ou 20 por dia, mas estou disposto a aceitar só um. Tu decides. 10 por dia, senhor? 10. Satisfaz-me plenamente. Assim, Richard voltava à Cooper's Arms a meio da tarde, com os seus 10 mosquetes terminados e testados com êxito. O Sr. Habitas estava satisfeito. Richard estava com William Henry e Peg o tempo suficiente e guardava o bastante para tornar realidade aquela casa em Clifton Hill. O filho já andava. Em breve, as atrações da Broad Street espreitariam pela porta aberta da taberna e William Henry sairia à aventura. Seria de longe melhor que os seus passos o conduzissem por atalhos de flores perfumadas do que por caminhos onde prevalecia o fedor do frume na maré baixa. Mas não foram nem Peg, nem William Henry os primeiros a vir ter com ele quando entrou. O Sr. James Thistlethwaite saltou da sua mesa para envolver Richard num colossal abraço. Deixa-me, Jem. Essas pistolas podem disparar. Richard, Richard, pensei que nunca mais te veria. Que nunca mais me verias? Porquê? Se trabalhasse de manhã à noite, coisa que como vês não faço, continuarias a ver-me no inverno? Disse Richard, libertando-se e estendendo os braços a William Henry, que se aproximava com passinhos hesitantes. Depois entrou Peg, com uma desculpa no olhar, para o beijar com força nos lábios. Assim, quando Richard se sentou à mesa de Jem Thistlethwaite, sentiu que o seu mundo se tinha voltado a unir. O abismo não existia. Quando Dick lhe entregou uma caneca de cerveja, bebeu-a aos poucos, apreciando o seu gosto, levemente amargo, mas sem o desejar, avidamente. Filho de um virtuoso vendedor de bebidas espirituosas, também ele o era, consumindo apenas cerveja e nunca o suficiente para lhe sentir o efeito. Era por essa razão que, à parte a sua natural afeição, o Sr. Habitas o apreciava tanto. O trabalho exigia mãos hábeis e firmes, devidamente ligadas a um cérebro fresco e perspicaz, e era raro encontrar um homem que não bebesse demais. Quase toda a gente o fazia, principalmente rum ou genebra. 3 dinheiros davam para pagar meio quartilho de rum, ou, dependendo da qualidade, um quartilho de genebra. Também não havia leis escritas que punissem o excesso de bebida, embora as houvesse para punir quase tudo o resto. O governo arranjava muito dinheiro com os impostos indiretos para desejar impedir o consumo de álcool. Em Bristol, fazia-se e bebia-se mais rum que genebra, que era a bebida dos pobres. Sendo o principal importador de açúcar em todas as ilhas britânicas, Bristol transformou-se naturalmente na capital do rum. Quanto à graduação, pouca diferença havia entre as duas bebidas, porém o rum era mais rico, perdurava mais tempo no corpo e era mais bem tolerado na manhã seguinte. O Sr. Thistlethwaite bebia rum da melhor qualidade, e transformara a Cooper's Arms na sua segunda casa, pois Dick Morgan comprava o rum ao Sr. Thomas Cave em Red Cliff. O rum de Cave era ímpar. Assim, na ocasião em que Richard entrou, o Sr. Thistlethwaite estava bem tocado, mais do que era costume às 3 horas da tarde. Sentir a falta de Richard era tão simples como isso, e concluíra que a partir daquela ocasião este nunca mais chegaria antes das 5, hora a que tinha de partir. As 5 horas eram a sua regra inflexível e representavam um último instinto de autoconservação. Sabia que se ficasse mais 1 minuto, terminaria deitado na sarjeta que corria a meio da Broad Street. Encantado, ao saber que Richard continuaria a fazer parte dos seus dias na taberna, endireitou-se pouco firme e preparou-se para sair. Sei que é cedo, mas o facto de te ter visto subjuga-me, anunciou dirigindo-se à porta, embora ignore porquê. O som da sua voz chegava já da Broad Street. De facto, não sei, pois quem és tu, senão o filho do meu taberneiro? É um mistério. A cabeça coberta por um tricórnio gasto, colocado num ângulo torcido, apareceu junto à ombreira. Será possível que os olhos de um bêbado possam prever o futuro? Acreditarei em premonições? Ah, chamai-me Cassandra, pois juro que sou uma velha tonta. Oh, e deixo que os meus pulmões da Ática saiam para o ar da Biócia. Nota. Cassandra era filha de Príamo e ninguém acreditou nela quando avisou que o reino de Troia seria tomado pelo inimigo. Chama-se Cassandra às pessoas que avisam os outros de possíveis desgraças, mas em quem ninguém acredita. Fim de nota. Louco, disse Dick. Está louco varrido. Para os surpreendidos cidadãos de Bristol, a guerra contra as 13 colónias americanas continuava com tantas vitórias para o lado inglês que parecia inevitável aparecerem em breve novas da rendição da América. Porém, tais notícias nunca chegaram. Admitia-se que os colonos tivessem conseguido invadir e tomar Boston a Sir William Howe, mas este prontamente se retirou para Nova York, com intenções aparentes de dividir para conquistar, atraindo George Washington para Nova Jersey e colocando-o firmemente entre as colinas do norte e as do sul. O irmão, o almirante Howe, tinha retido a inexperiente esquadra americana em Nassau e na baía de Narragansett, de modo que a Inglaterra governava os mares. Até aquele momento, o governo colonial da Pensilvânia tentara encontrar um meio-termo e reconciliar as duas facções em guerra, os lealistas e os rebeldes. Agora, justamente quando a derrota americana parecia inevitável, pelo menos aos olhos de Bristol, a Pensilvânia repudiava a sua fidelidade à coroa e juntava-se aos rebeldes de todo o coração. Não fazia sentido, principalmente para os Quakers de Bristol, seus parentes de sangue. Em agosto de 1776, as gazetas de notícias relatavam que o Congresso Continental tinha aceite o esboço de Thomas Jefferson para a discutível Declaração de Independência e a assinara sem o consentimento de Nova Iorque. John Hancock, o presidente do Congresso, fora o primeiro a fazê-lo e com um floreado que a sua efígie, cuja pele esvaziada estava ainda suspensa do poste da tabuleta da American Coffee House, havia de invejar. Depois das tropas cansadas do general Washington terem aclamado a declaração, Nova York ratificou-a. A independência era agora unânime, embora em redor de Manhattan, Nova York se mantivesse lealista. E a bandeira do Congresso Continental consistia agora em 13 riscas, vermelhas e brancas, alternadamente. As negociações de paz na ilha de Staten duraram-se depois de os colonos terem recusado rescindir a Declaração de Independência. Assim, Sir William Howe invadiu Nova Jersey com os seus soldados ingleses e 10 mil mercenários de Hesse, que o rei contratara para fortalecer o exército. Todos caíram diante do avanço inglês. Washington atravessou Delaware, chegando à Pensilvânia. Depois voltou a atravessá-lo no meio de um terrível inverno para infringir uma derrota esmagadora aos soldados de Hesse, que celebravam em Trenton. Depois de uma segunda vitória menos importante em Princeton, o exército rebelde retirou-se para os montes Morristown e o hesitante General Howe regressou a Manhattan com seu igualmente desorientado segundo comandante Lord Cornwallis. A sua família possuía a Cornwallis House em Clifton Hill e, portanto, era muito cara ao coração de Bristol. Para Richard, 1776 foi um ano de mosquetes e dinheiro. Tinha 400 libras no banco de Bristol e os 12 chelins que entregava ao pai tornara possível à Cooper's Arms manter a porta aberta, quando muitas outras tabernas tinham fechado as suas para sempre. As dificuldades chegavam do mesmo modo às classes altas, médias e baixas. Eram tempos horríveis. A taxa de criminalidade aumentara incrivelmente, trazendo consigo um sintoma peculiar dessa amarga e frustrante guerra americana. Condenados e pobres, que não pertenciam às paróquias, já não eram enviados para as 13 colónias para serem vendidos como mão de obra quase escrava. Muito convenientemente, a prática tinha dado ao governo a possibilidade de implementar as mais duras medidas punitivas da Europa, mantendo simultaneamente baixos os números da população prisional no país. Por cada francês enforcado, acontecia o mesmo a 10 ingleses. Por cada alemão, eram 15. De vez em quando, era também enforcada uma mulher, mas a vasta maioria dos condenados por crimes menores do que o assalto nas estradas, o assassínio ou o fogo posto, eram vendidos em lotes a contratadores que os enviavam à pressa em navios, muitos de fora de Bristol, para os transportarem para algumas das 13 colónias, onde os voltavam a vender com lucro, como escravatura branca. A diferença entre eles e os escravos negros estava no facto de que, pelo menos em teoria, o seu cativeiro teria um dia fim. Porém, muitas vezes tal não acontecia, particularmente se os escravos eram do sexo feminino, que o diga Moll Flanders. Nota: romance de Daniel Defoe, escrito em 1722. A heroína, Moll Flanders, nasce quando a mãe é condenada à deportação para as colónias americanas. Moll fica em Inglaterra, mas mais tarde, e depois de muitas peripécias, acaba por ser também acusada de roubo e deportada para a Virgínia. Fim de nota. A deportação destes escravos estava praticamente limitada às 13 colónias, pois os donos das plantações das Índias Ocidentais preferiam a mão de obra dos negros. Acreditavam que estes estavam habituados ao calor e trabalhavam melhor assim. E quando se olhava para eles, não se pareciam com o amo ou a ama. Todavia, o sistema de deportação estava agora impedido, embora os tribunais criminais e civis dos condados ingleses não deixassem por isso de condenar duramente os acusados de crimes menores. A lei penal inglesa não fora criada para proteger os direitos de alguns aristocratas. Destinava-se a proteger os de todas as pessoas que tinham conseguido adquirir alguma riqueza, por muito pouca que fosse. Assim, a população prisional aumentava a uma velocidade alarmante. Os castelos e edifícios antigos eram requisitados como locais auxiliares de detenção e a corrente de condenados continuava a atravessar portões velhos e novos. Em determinada ocasião, um tal Duncan Campbell, contratador e especulador em Londres, mas de origem escocesa, concebeu a ideia de utilizar velhos navios passados à disponibilidade, isto é, retirados do serviço, como prisões. Comprou um desses barcos, o Censor, atracou-o no Tamisa, no Royal Arsenal, e encheu-o com 200 presos do sexo masculino. Uma nova lei autorizava que se pusessem a trabalhar os condenados em obras para o governo, e os do Censor foram requisitados para dragar os braços do rio ao longo desta via marítima, bem como para construir novas docas. Trabalho que nenhum homem livre seria convencido a fazer se não fosse bem pago. O trabalho dos condenados não custava mais do que alimentação e alojamento, ambos fornecidos pelo Sr. Duncan Campbell, a bordo do Censor. Foram detectados alguns erros. Campbell descobriu que as camas de lona não eram adequadas para os condenados, cujas correntes se enliavam nos apoios. Assim transformou-as em beliches e conseguiu aumentar a capacidade do Censor para 300 prisioneiros. O governo de Sua Majestade Britânica ficou excepcionalmente satisfeito, prontificando-se a pagar a Campbell pelos seus incómodos. O excesso de condenados poderia ser armazenado em unidades navais até a guerra terminar e recomeçarem as deportações em massa. Um alívio. Para um taberneiro, a justificação para os crimes menores era óbvia. A maior parte deles ocorria quando os perpetradores estavam embriagados. Com a escassez de empregos, o rum e a genebra tornavam-se cada vez mais preciosos para quem não conseguisse obter a esperança de um raio de luz a iluminar-lhe o percurso. Vestuário de seda, lenços e enfeites eram a marca das pessoas mais ricas. Os homens e as mulheres, até mesmo as crianças, reduzidos à mendicidade nas suas paróquias, eram levados pela raiva e frustração a beber assim que uma moeda lhes caía nas mãos. E depois, embriagados, subtraíam vestuário, lenços de seda e enfeites, coisas que não lhes pertenciam, que nunca poderiam possuir, coisas estimadas pelos mais abastados, coisas que, pelo menos em Londres e em Bristol, poderiam ser vendidas àqueles que negociavam em objetos roubados pelo preço de mais uma bebida, de mais umas horas de bem-estar utilizado. E quando eram apanhados, eram também arrastados para os tribunais, onde recebiam sentenças de morte, ou de 14 anos, ou, com maior frequência, de 7. Com a palavra deportação afixada. Deportação para onde? Uma pergunta impossível de responder e, portanto, nunca formulada. No que dizia respeito a Richard, 1777 deveria simplesmente ter sido mais um ano de mosquetes e dinheiro. Mas logo no ano novo, enquanto Washington e as tropas que lhe restavam suportavam a provação de um terrível inverno fora de Morristown, os Morgan, da Cooper's Arms, recebiam um choque. O Sr. James Thistlethwaite anunciava abruptamente a sua partida de Bristol. Dick deixou-se cair numa cadeira, coisa que fazia tão raramente que os seus cotovelos tinham calos de os poisar no balcão. Partir? Perguntou em voz fraca. Partir? Sim, respondeu agressivo o Sr. Thistlethwaite. Partir, raios. Peg e Mag começaram a chorar. Richard enxutou-as lá para cima com o desconcertado William Henry para fazerem em privado as suas lamentações. E depois enfrentou a raiva aparente do Sr. Thistlethwaite. Jem, fazes parte da mobília, não podes partir. Não faço parte da mobília e vou partir. Ora, senta-te, homem, senta-te. Deixa-te dessas poses de lutador. Não somos teus adversários, afirmou Richard com ar sério. Senta-te, Jem. Diz-nos porquê. Ah! Exclamou o Sr. Thistlethwaite, obedecendo. Afinal, sabes sair dessa tua concha de timidez. A minha partida significa assim tanto para ti? É terrível, respondeu Richard. Meu pai, dê-me uma cerveja. E para o Jem, o melhor do Cave. Dick ergueu-se e fez o que o filho lhe pedira. Então que se passa? Perguntou Richard. Estou farto, Richard. Mais nada. Já fiz o que tinha a fazer em Bristol. Quem me resta para criticar? O velho Bispo Newton? Não o faça uma pessoa que tem espírito suficiente para designar o metodismo como uma forma bastardizada de papismo. E que mais posso fazer à corporação? Que observação mais mordaz se pode emitir do que dizer que Sir Abraham Isaac Helton só tem conversa e nada faz? Que o John Vernon faz e não conversa? E que o Raoul Scudamore não faz nem conversa? Expus o Daniel Harsam por ser um ministro dissidente e John Powell por ter sido cirurgião no navio de escravos. Não. Já disparei todas as munições e tenho em mente procurar sítios mais calmos. Assim, parto para Londres. Como dizer contacto? Que a cintilante luz de Bristol poderia ficar obscurecida pelo nevoeiro de um local 20 vezes maior do que essa cidade. É um lugar tão vasto, arriscou Richard. Tenho lá amigos, contrapôs o Sr. Thistlethwaite. Não vais mudar de ideias? Não. Então, disse Dick, animando-se um pouco, bebo à tua boa sorte. E saúde, Jem. Fez um trejeito com os lábios. Pelo menos vou poupar a despesa que faço com penas e tinta. Escreves-nos a dizer como estás? Pediu Richard algum tempo depois, quando a truculência do Sr. Thistlethwaite se tinha transformado em sentimental autocomiseração. Se tu me escreveres, fungou o bardo de Bristol, limpando uma lágrima. Oh, Richard, o mundo é um lugar cruel. E tenciono ser cruel para ele, numa tela maior do que a que Bristol me oferece.